sucesso! Na Paris, ao vivo em São Paulo. Repertório novo do LX, verão 2018. É, eu disse vem, vem me mostrar como é que faz. Vem, vem me mostrar como é que... É lip no bumbum, joga pra trás, é lip no bumbum. Joga pra trás, é lip no bumbum. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. É lip no bumbum, joga pra trás, é lip no bumbum. Joga pra trás, é lip no bumbum. Joga pra trás, joga pra trás. Joga pra trás, é lip no bumbum. Joga pra trás, é lip no bumbum. Joga pra trás, é lip no bumbum. Joga pra trás, joga pra trás. Joga pra trás, é lip no bumbum. Joga pra trás, é lip no bumbum. Vai no bumbum, joga pra trás, joga pra trás. Eu disse vem, vem me mostrar como é que faz. Vem, vem me mostrar como é que faz. Vem, vem me mostrar como é que faz. Vem, vem, vai, vai, vai, vai, vai, vai. E ele pino no bumbum, joga pra trás, ele pino no bumbum. Joga pra trás, ele pino no bumbum. Joga pra trás, joga pra trás. Joga pra trás, ele pino no bumbum. Joga pra trás, ele pino no bumbum. LX, LP no bumbum, LX, LP no bumbum, joga pra trás, LP no bumbum, joga pra trás, LP no bumbum. LP no bumbum, joga pra trás, LP no bumbum, joga pra trás, LP no bumbum, joga pra trás, sucesso, Neto LX, ao vivo em São Paulo, joga mal, vá, vá, vá. LP no bumbum, joga pra trás, LP no bumbum, joga pra trás, LP no bumbum. Eita, que delícia, hein, que delícia. LP no bumbum. Os paredões de São Paulo estão empurrando pra cima, empurra. LP no bumbum, joga pra trás, LP no bumbum, joga pra trás, LP no bumbum, joga pra trás, joga pra trás, joga pra trás, LP no bumbum, joga pra trás, LP no bumbum, joga pra trás, LP no bumbum, joga pra trás. O verão é nosso! Na QLX 71993450006 LX Produções, o rei dos paredões.